Conversas Aleatórias. Olá, ouvintes. Eu sou o António. E eu sou o Fernando. E nós apresentamos o programa À Luz do Serão, aqui na sua rádio Tira Mais 5. Hoje é a emissão 83 deste programa. É que eu não faço ideia do que é que vamos falar. Pois não, ou como é que é, Fernando? Eu nunca sei o que venho para aqui fazer. Eu sei que me amarram e põem-me aqui numa cadeira e mandam-me falar e eu, olha, com medo. Pois, enganei-me. O programa não é A Luz do Serão, é o Cadeira Elétrica. Mais uma emissão animada para este domingo, dia 13 de julho de 2014. Como já certamente devem ter reparado, não é nada disso, mas é o Conversas Aleatórias. Eu sou o Miguel e ao meu lado está o Joaquim Pereira, que ainda não falou. Até agora foi o Fernando. O Fernando não é o de Bulhões, que é o Santo António. É o Joaquim. O Quinzinho. Nós nesta emissão... Está bom, Joaquim Pereira? Está bom, está tudo. Nós hoje vamos ser muito argentinos, falar com o Mateus e quem sabe no final pegar em tijolos. Para já uma pequena referência a uma notícia logo no início da semana, a segunda-feira, que foi a morte de Alfredo Di Stefano, pela minha... não é pela minha idade, mas pela minha ausência temporária naquela altura, nos anos 50 e 60. Eu estava em viagem. Ainda vinhas em viagem. Estava na Coreia do Norte, lá no Atlizão. E, portanto, nunca vi o senhor a jogar. Tem alguma ideia dele, dos troféus dele no Real Madrid, deste argentino que morreu aos 88 anos, Joaquim Pereira? Tenho, sim, senhor. E claro, o que é que eu ia dizer desse senhor do futebol? Era um senhor que era único, e ele, em todos os aspectos, futebolisticamente falando e civilmente falando, porque ele era um cavalheiro. Muitas vezes dizia-se, ah, é um jogador da bola, é um serrapeiro, é isto, é aquilo. Mas aquele senhor não. Aquele senhor, eu não gosto muito de empregar palavras estrangeiras, mas era um senhor. Ia dizer gentleman, mas... Um sir. Se estivesse na Grã-Bretanha, tinha direito ao título sir. Bom, vamos ao tema central, façamos conta que estamos numa missa e dizemos, o Senhor seja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho segundo São Mateus, e vamos ao capítulo 11, do versículo 25 a 30, não é? É, sim, é o que está ali escrito, está certo. Naquele tempo, Jesus exclamou, eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque isso foi do teu agrado. Não preciso continuar, porque o cerne desta questão está aqui no início. Escondeste estas verdades aos sábios... O cerne, na minha opinião e na minha perspectiva, vou já perceber porquê. Escondeste estas verdades aos sábios inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Ora, isto vou contar aqui um episódio rapidamente para os ouvintes e para o Joaquim Pereira perceber. Isto fez-me lembrar logo a primeira vez que eu assisti a uma Eucaristia, liderada, digamos assim, por um padre que ainda hoje vou seguindo, em que ele fazia uma pergunta à plateia, não era esta passagem pela Bíblia, era outra, em que perguntava se Jesus tratava todas as pessoas de forma igual. Quase todas as senhoras, não digo beatas, as senhoras estavam lá, sim, claro que sim, Jesus era igual para todos. E ele responde, claro que não. Porque para uns era assim, para outros não era assim. Ou seja, acho eu, e ele também deve ter dito a mesma coisa, já não lembro do discurso todo, Jesus falava para os mais... Não eram os sábios inteligentes, ou aqueles que se julgavam Zeus, mais... Zeus aos sábios. Hoje em dia dizia intelectuais, não é verdade? Falava de uma maneira que se calhar nem eles próprios percebiam o que é que ele estava a dizer, mas a fazer propósito. E dava a volta e falava de uma outra maneira, como quem diz, vocês são muito inteligentes, então percebam aqui o que eu digo. Não apanhavam nada. Para os mais pequeninos, falava de uma maneira acessível, com o povinho, como se costuma dizer ainda hoje, com o povo, era mais afetuoso, mais sensível e mais aconchegador, se me permitem o termo. Isto fez-me lembrar, não foi só, e como diz a seguir neste Evangelho, sim, ó Pai, porque isso foi do teu agrado. Isto entra na minha segunda recordação, que é precisamente este programa de conversas aleatórias, em que, já para aí há um ano, se calhar nem tanto, o Joaquim Pereira disse que quando está a falar com os ditos intelectuais que se julgam os senhores, Muitas vezes sabem, mas o problema é a postura que apresentam. Alardam mais do que sabem. Sabem, têm cultura, têm nível de conhecimento e tal, tal, acima da média, mas julgam-se, como acabou de dizer, julgam que sabem mais do que aquilo que realmente sabem. E fez-me lembrar o dia em que o Joaquim Pereira nos contou, a mim e ao Carlos, que põe-se ali a falar com ele, a dizer que sim, e até a contar outras histórias, e sem saber até lhe está a dar um gozo do caraças. Não é verdade, Joaquim Pereira? Sim, senhor. E eu tenho a opinião... Isto é uma política que eu venho seguindo. Lá está, não é uma arma inteligente, é precisamente... Olha, não conhecia esta... Aliás, conhecia que vim da mim as criancinhas, porque deles é o reino dos céus, mas agora assim, mais especificamente dos sábios inteligentes, não era porque eu sentisse isso, mas no meu contacto que eu tenho com as pessoas, eu falo com as pessoas todas de igual modo. Não. Com aquelas pessoas que me merecem, que eu falo com eles a sério, não é com coisas de outro mundo, disto e aquilo, conversas banais até, falo com eles, sim senhor, respeitando a sua mentalidade. Agora, quando me aparecem aqueles senhores doutores de canudo, comprados na Feira da Ladra, ah, esse meu amigo, é uma tanga direta, o que é que eu hei de fazer? Mas aí, como diz aqui o Evangelho, é uma questão de esconder a verdade ou tentar acordá-los para a verdade? Eu é procurar que eles metam a mão na consciência e verem que não são tão inteligentes e tão sábios como querem parecer. É um achegazinho, sem tratar mal, sem usar palavras graves, nem ir para o conflito. Estarmos ali numa boa, mas a dar a machadinha, maciazinha da ordem. E é também da opinião de que não devemos tratar então todas as pessoas igual. Porque muitas vezes as pessoas, neste caso estamos a falar dos escritos que nos restaram, que chegaram ao nosso tempo sobre a passagem de Jesus pela Terra, a postura certa é não tratar, apesar daquela história de igualdade, sermos todos irmãos e não sei o quê, isso não é 100% assim. Não é toda a gente é igual, vamos tratar toda a gente igual. Nem porque cada um tem a sua forma de lidar e nós sabemos lidar com ele. Eu, por acaso, muitas vezes, nos meus momentos de meditação, que também os tenho de vez em quando, ainda há dias, por acaso, vinha a meditar. E cheguei à conclusão que a minha maneira de ser é essa. Eu sou, para mim, todo ser humano, ou animais, são todos iguais. Depois, conforme o comportamento deles, perante a vida, ou perante mim, ou perante aquilo, vou fazendo as minhas seleções. Portanto, vou deixar de tratar com eles da mesma maneira que trato aquelas pessoas que realmente me merecem consideração. E eu tenho muitos rapazitos, olha, e não foi por acaso que me aliei ao Nuno, porque vi nele que era uma pessoa que se podia falar e ele podia aprender algumas coisas comigo, mas eu também tenho aprendido muitas coisas com ele. Quando há assim uma manifestação de concórdia, de compreensão, e que se pode ter uma conversa. Filho, isso é maravilhas. Agora, quando começam a trabalhar, eis para o baile e vamos embora. Eu acho que... Não sei se há evangelhos... Nunca li a Bíblia toda. Mas acho eu que também tenho só lido assim. Acho que há evangelhos... Poderá haver evangelhos, se não houver. Fica a minha opinião sobre o que se passou na altura. Que também chegou a uma certa altura. Que em vez de esconder as verdades, e em vez de falar de uma outra maneira... mais ao redor, digamos assim, com os tais sábios inteligentes, quando se cruzava com os mesmos sábios inteligentes, deve ter chegado uma altura em que Jesus deixou de falar, simplesmente ignorava e passava é a ver. É o que eu faço com muita gente. Ainda hoje vejo padres em condições, não são daqueles do tempo do século XV, que são abertos e sabem conversar com as pessoas, mas quando aparecem aquelas, vou dizer aquelas, que é quase sempre mulheres, quando aparecem aquelas com quem não vale a pena, olha, tenho que ir tão gente à espera. Tenho carro cheio, tenho que ir para o bar. Eu vou dizer, por acaso, a Igreja teve muitas tragédias dentro da própria Igreja e com os padres. Mas tens reparado, pelo menos alguns que eu tenho conhecido, são rapazinhos novos, que é certo, já estão com outra mentalidade. Não sei se já vêm com do seminário, já com essas diretrizes. O que é certo é que têm. Acho que não. Acho que é mesmo da cabeça. É a cabeça. E eu vou contar um facto. Eu, quando foi do meu casamento, casei um domingo e no sábado fui à confissão. Quando estou lá sentado no banco da igreja, à espera que o padre que me viesse confessar, quando olho para ele, digo cá sozinho, muito baixinho para os meus botões: epá, vai haver guerra. Vai haver aqui uma discussão danada. Desculpe, que já nem vou casar. Mas o que é certo? Ele veio, sentou-se, cumprimentou-se. Começámos a falar, começámos a conversar. Estivemos ali numa conversa porreirinha da vida. Com o padre? Com o padre, confessor. Não foi assim, olha, você é aquilo, olha, nhanhanhã. Nossa, estivemos ali numa conversa pura e simples, como eu agora estou com os ouvintes, com o Nuno, ali uma conversa, e eu vi assim, saiu uma sorte grande. E o que é certo, claro que ele, você nunca matou ninguém, ó, seu padre, por amor de Deus, acha que eu era capaz. Mas em tom de paródia, foi a minha confissão. Não foi aquele género de, invejei a mulher do próximo, vai rezar 10 Ave Maria. Você já fez coisa com a sua noiva, ou isto, isso. Se ele fosse por aí, eu, com licença, eu venho já. Vou ali beber um café. Não, até daqui, uma cerveja. Até daqui a 50 anos. Mas é, tem havido uma evolução e eu tenho conhecido alguns que são para a Frentex. E assim é que eu gosto. Não é... Mas agora também, atenção, que já tenho tido conversas com pessoas da igreja e... Como é que eu hei de dizer isto para não melindrar ninguém? Com a boca. Com a boca tem de ser. Com a língua e com os dentes. Dentes não que eu tenho. Mas há pessoas, por exemplo, eu ia à missa essa coisa toda. Agora não vou há muitos anos. Porque comecei-me a perceber. Isto já foi aqui discutido mais que uma vez. Agora venho até depois, mas desculpa lá eu repetir isto. O padre está ali numa cerimónia. E as pessoas estão na conversa umas com as outras. Não vão ali para ver a cerimónia ou para conversarem com Deus. Se não vão, para que é que vão para ali? E é isso que muitos padres, quando às vezes agem de forma mais rípida, já é um mau padre, porque não sei quê. Depois o padre é que é mau. E as pessoas não fazem o exame de consciência, não se põem à frente do espelho, para ver que elas é que estão a distorcer e a perturbar a Assembleia. Eis os sábios e inteligentes os dias de hoje nesse contexto. Fechamos o tema central. Outro tópico do Conversas Aleatórias é, além da passagem bíblica que já passamos aqui, a notícia de Estéfano, a lição de história. Nós vamos dar aqui um bocadinho, dois minutinhos, de lição de história, para irmos à origem. A origem mais recente, digamos assim, mais recente. Do que está a acontecer no Médio Oriente entre Israel e Palestina, porque ainda recentemente, no dia 12 de junho, foi no dia que começou o Campeonato do Mundo de Futebol, três jovens israelitas, isto é o que dá, estava a ler um site em português do Brasil, foram sequestrados na Cisjordânia e encontrados mortos duas semanas depois. Ora, o que é que acontece? Novidade, o governo de Israel acusa o Hamas, de um lado da Palestina, como responsável pelo crime, e seis palestinos foram mortos pelo exército na busca pelos autores do crime. Seis palestinos mortos, eu ando meio tóxico. 420 presos. É de calor. Se calhar. E a 2 de julho, um adolescente palestino foi morto perto de Jerusalém e o jovem foi queimado vivo. Seis suspeitos judeus foram presos, e andamos assim. Contexto político recente é que, ainda antes da morte destes três jovens, as relações entre Israel e o governo palestino ou palestiniano? Eu fico, vou dizer palestino, que é mais fácil. Palestiniano. E se eu disser palestino? Falei português. Palestiniano. Tá bem, já estavam tensas. No final de abril, os líderes dos radicais do Hamas e dos moderados do Fatah declararam intenção, e estamos a falar de dois radicais, um lá da Palestina, declararam a intenção de governarem juntos os territórios palestinianos no futuro. O presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, até impulsou logo um novo governo unificado. Ora, do outro lado, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, eu gosto do nome deste, este sei dizer logo à primeira, Benjamin Netanyahu, criticou o novo governo palestiniano e disse que Abbas, Mahmoud Abbas, não poderia fechar um acordo de paz com Israel e, ao mesmo tempo, outro com o Hamas, que convoca a destruição de Israel. Ou seja, o que eu queria dizer é que não podia ter um acordo de paz com alguém, com uma organização tão radical e terrorista, e ao mesmo tempo ter um acordo de paz com Israel era um bocado um oxímoro. Sabe o que é quer dizer um oxímoro, uma contradição? Ah, podia ser a palavra nova de hoje. Oxítero. Oxímoro, oxímoro, já que não tenho acento. Oxímoro. É. Não tenho acento, mas lê-se oxímoro. É uma contradição, aprendi na escola, não é? Não se aprende umas coisas na escola. É um prefixo. Que é mesmo oxi, não vem oxigênio. Ainda na terça-feira, o ministro da Defesa de Israel, Moshe Yaalon, disse que Israel não descarta, não põe de parte uma ofensiva terrestre à faixa de Gaza. E lá voltamos nós, aos problemas, à crise, à tensão no Médio Oriente, que não surgiu há 5 minutos, nem na semana passada, porque já no final do século XIX, e lá vamos nós, à história do comércio e dos dinheiros, judeus, começaram a... Os judeus, para quem não sabe, eram quase os reis do comércio durante séculos. Começaram a migrar para a região... Já no tempo de Jesus. Já no tempo de Jesus, quem eram os mandões? Os sacerdotes e os comerciantes eram todos judeus. Os judeus eram chamados para toda a parte. E então muitos colonos judeus começaram a migrar para esta região do Médio Oriente. E juntaram-se a outros judeus remanescentes, ou seja, restantes das invasões históricas. E então foram, na altura, movidos pelo projeto do sionismo. O que é o sionismo? É um movimento que defende a autodeterminação dos judeus, do povo judeu. E defende também a existência de um Estado nacional judaico. Mas eles foram para onde? Para as Palestinas. Ora, isto juntar judeus na Palestina e judeus com muçulmanos não resulta. Começou a Palestina, que já era habitada há milénios por judeus, mas nos últimos séculos... Lá está, como estávamos a dizer, os judeus já se foram espalhando, não é de agora. Mas nos últimos séculos apareceram lá mais os árabes, muçulmanos, e muitos vinham da Síria e outros locais vizinhos. Estamos a falar ainda do tempo... Desculpa, descobri agora uma coisa. É uma interrupção breve. Palestino, português brasileiro, palestiniano, português nosso. Muito bem, está certo, é um jogo para ir na manda. Ainda estamos a falar do tempo do Império Turco-Otomano, em que os judeus começaram lá a comprar terras, quer aos turcos, quer a compra direta aos palestinianos de lá, a trabalhar na agricultura, no fundo, a ganhar a vida deles. Só que começou aqui a surgir, de um lado, não pensem que o Hitler era o único antissemita, porque... Podemos falar aqui de um antissemitismo de um lado palestiniano, de um lado do... Não é dos judeus da Palestina, é dos muçulmanos, dos árabes da Palestina, que já começou logo na altura, quando se viram ser ocupados por uns muitos judeus que começaram a chegar e que já se juntaram aos que ficaram Mas, lá. Mas atenção, nós temos de ir ao fundo da questão aqui nesta situação. Os judeus chegaram à Palestina e começaram a comprar as terras. Eles não ocuparam as terras. Comprar. É negócio, ou é comprar. Se compraram e se as cultivaram, eles não têm culpa nenhuma. Que as pessoas que lá estavam antes, que não as cultivavam... Mas isso é a sua cabeça a funcionar. Não, é a lei... A sua, a nossa cabeça, a cabeça deles, sabe que não é bem assim. Okay, começaram mas, aqui a ocupar, repara, tiraram-nos tudo. Mas repara que eles só começaram a falar disso quando os viram que iam para o deserto. Eles vêm para aqui e vêm morrer, que eles não tinham nada que comer nem nada. Mas quando viram a máquina judaica começar a trabalhar a sério, a pôr da terra imprópria para consumo, a fazer terra cultivável, e eles começaram, epá, afinal isto é nosso, isto... Aí depois daquilo estar tudo preparadinho, é que era deles, não brinquei comigo. Aproveitar que já está feito. Eu não gosto dos judeus, apesar de sermos raçados judeus. Eu não sou judeu, nem sou palestiniano, nem sou otomano, não sou ninguém. Nem português sou, quanto mais. Este foi um desabafo que me tinha saído. Portanto, eu estou neutro nesta questão. Eu digo isto, é baseado nos termos históricos do que uma coisa aconteceu. Os próprios ingleses, para se verem livres dos judeus na Europa, foram dos que também, quando acabou a guerra com os árabes, que eles tinham com os árabes lá com Lourenço da Arábia e mais não sei quais, pegou a carregar barcos a mandá-los para a morte lá para Israel. Compraram os terrenos também, eu enviava quatro, e mandaram para lá os judeus, para morrerem. Mas os judeus não é povo que se deixe morrer. Só como morreram aqueles milhões da maneira que o senhor Hitler fez. Porque de resto. Gostei do senhor Hitler. Como eu estava a dizer, os judeus que começaram a emigrar muito para lá juntaram-se aos que já estavam lá de outros tempos. Não eram os chamados de outros tempos, os descendentes dos judeus que estavam lá durante as invasões de outros milénios, digamos assim. E pronto, e começou, como estávamos a dizer, começou assim o maior conflito entre eles. Depois começou a comunidade internacional. Nós podíamos estar aqui um programa inteiro sobre isso e não chegava. Pois não, Começou a isso comunidade. tem história, Sobretudo os para lá. britânicos a meterem-se, a comunidade internacional, como se diz hoje, a meter-se, ainda houve um tratado, o processo de paz de Oslo, começou em 93, com o famoso Yasser Arafat, agora já falecido. E hoje nós voltamos a esta tensão que parece. Não é uma guerra fria, mas eu tenho ideia, Não e muitos chega têm. nada a ser fria Mas tenho ideia de com que as isto. bombas e foguetes que mandam para lá, até deve ser quentinho. Isto não acaba porque isto o Netanyahu e o Mahmoud Abbas retomaram negociações de paz, isto em 2010. No entanto, de um lado Israel, o governo Netanyahu e a proteção diplomática americana impediu na ONU punições a Israel pela transgressão das normativas internacionais, o que tem reduzido as margens de manobra dos negociadores. E mais uma vez temos aqui um impasse numa solução final. E era aqui que eu queria chegar, porque isto não há solução final, porque é ataques com foguetes, é matar civis, é atacar, seja lá por que for. Agora é por causa do governo que surgiu, autodenominado governo da Palestina, que o próprio Abbas promulgou logo, aprovou logo. E isto aqui em Pereira, isto, em resumo, isto não tem fim, isto não tem. Já passaram séculos, neste caso décadas, desde E vou inúmeras. voltar O que é pena. ao mesmo. Aquela zona do mundo foi desde os tempos primitivos o nascer de conflitos entre tribos e entre os seus semitas, os seus amitas, os seus tribos. Epá, aquilo é de séculos, nunca se entenderam, nunca se É entenderam. que mete negócio e religião juntos, está o problema a dobrar. Já não falando no negócio, porque eles chegam a ter, fala-se do racismo entre o preto e o branco. Não há maior racismo do que entre pretos de tribos diferentes. Eles matam-se, eles esfolam-se. Isto o mundo nasceu para matar. Outro tópico de conversas aleatórias é o palavra nova, uma palavra que nós não inventamos, mas que descobrimos ou atribuímos outro significado nos últimos dias. E eu trago uma, Joaquim Pereira, trago outra, e a minha é. Ai, E desculpa. eu trago uma, Joaquim Pereira traz outra. Traz, não é trago? Eu disse trago outra. É, o homem é burro, quem sabe fazer. É de Congo, é de É Congo. de color. Arranjamos, eu, O desculpa. cérebro está a ferver, é uma pomarada que já estou a trabalhar com máscara. Arranja sempre desculpa para as falhas que nós temos. Bom. Imolação, dizendo com a vogal aberta a brasileiro, não é só, ouvimos muito falar, um jovem imolou-se num protesto, quando se queimou, assim, não é só sacrificar-se a ele próprio, não é o oferecer em sacrifício, ou prescindir de algo, prejudicar a si próprio, ou arruinar a si próprio, e muitas vezes, quando nós ouvimos falar nas notícias, é mesmo tirar a própria vida, um suicídio, ou como eu ouvi dizer no outro dia, um autossuicidou-se, e ele autossuicidou-se. Tirou a própria vida, geralmente por meio do fogo, normalmente a imolação é isso. Mas a imolação também pode ser imolar, pode ser assassinar, massacrar ou matar. Porque é que eu peguei na imolação esta semana? porque foi um massacre que eu vi na terça-feira, uma das maiores tragédias da nossa história, que foi quando a Alemanha ganhou 7-1 ao Brasil. Pumba! Gostei muito dessa imolação. Bom, passando à frente. Espero que a Alemanha ganhe hoje. Amanhã. Hoje. Bom, agora vamos a outra palavra que o Joaquim Pereira trouxe, não é, trago? Ora bem, eu de vez em quando vem-me assim. E muitas vezes acontece. É nas palavras cruzadas. Aparece-me uma palavra que eu depois tenho de ir à procura de o que é que aquilo quer dizer. Ou, aliás, ao contrário, aparece-me uma coisa que eu tenho de encontrar a palavra que refira a isso. E como sou muito curioso, por acaso, na própria pergunta já vem a coisa, mas eu só depois de ter aquilo quase tudo feito é que vi qual era a palavra, que era um terreno pantanoso. Ora, terreno pantanoso, há tantos significados para terrenos pantanosos, e as letras que eu vi aparecer não me dava para nenhuma das que eu conheço. Lá fui indo, com as letras que apareceram, e o que é que me surge? Alberca. E então aquilo bateu-me. Espera aí, alberca ali no Ribatejo. E realmente fica ao pé do Rio Tejo. Será que aquilo era um terreno pantanoso? E então foram, como era o terreno pantanoso, deram aquele lugar ali o nome de alberca e que ficou até hoje. Isto já há tempos de conversa aqui com o seu Dom António. António I. Era a palavra, uma terra que há aqui perto de nós, que é Paramos. Paramos não é do verbo parar. E eu também fui ver o que é que aquilo queria dizer. Aí fui mesmo ao dicionário. E aí verifiquei que também estava ligado às terras. Era uma terra deserta, era um ermo. Se calhar as pessoas paravam ali muito, então pusemos parágrafo. Isto... E temos as devesas, que ficou devesas, porque era a divisão dos campos, dos terrenos que havia... Escutadas entre umas e outras. A alverca também pode ser viveira de peixes e um tanque. E um é o que está escrito. Exato. Nos apontamentos do Joaquim Pereira. Eu sou muito completo. Eu vou ao fundo da questão, ao âmago, ao íntimo. Muito bem. Nós há bocado não dissemos, mas ao falar sobre Jesus e a Bíblia e não ir às igrejas, olha que vale a pena ser cristão, religioso e seguir atentamente a Igreja Católica, porque os dois papas têm as suas seleções na final do Mundial de Futebol, o Papa Alemão e o Papa Argentino, a Alemanha e a Argentina na final do Mundial. Nós vamos já com uma música, antes que de irmos de férias, porque há cerca de uma semana foi anunciado que os Pink Floyd, ou como se dizia no tempo do meu pai, os Pink Floyd, vão lançar um disco pela primeira vez em 20 anos. O último foi em 1994, chamado The Division Bell, e agora vai sair o The Endless River, o Rio Sem Fim, que não vai contar com a colaboração do Roger Waters, o antigo membro vocalista de Pink Floyd. Abandonou as artes. As artes? Ou foi de cá para o Waters, outro lado. Não, há muito tempo que o Waters, já desde 1983, que ele não participa. Eu sei que tinha morrido. Não. Os Pink Floyd vão lançar um álbum e para assinalar isso, e como nós vamos de férias, o que é que os meninos dizem aos professores? Professores, deixem os meninos em paz, não é verdade? Sim. Teacher, leave us kids alone. Vamos ouvir essa música, hein? Boa associação que arranjei agora. Vamos ouvir a parte 2 dos tijolos, Another Brick in the Wall. Mais um tijolo. Sabe que isto... Trazendo à letra integralmente e associado ao tema, penso eu, apesar de saber pouco inglês, um outro tijolo na parede. Ora, como é o seu professor, os professores o que é que fazem às criancinhas? É meterem tijolos na parede cá do cérebro. É que isto é segredo, não diga a ninguém. Esta música não tinha nada a ver com o Muro de Berlim, nem tinha nada a ver com o Apartheid da África do Sul. Nada. Isto era uma coisa dos professores. E os Pink, pois claro. E os Pink Floyd do álbum The Wall, 1979. cantaram Another Brick in the Wall. Vamos ouvir a parte 2, que é da Education, que é a que as pessoas conhecem mais. Para irmos de férias e voltamos no dia 24 de agosto. De agosto. De agosto. 24 de agosto, tem graça. É um domingo, não é? É. 24 de agosto. Nós voltamos nesse dia, lá, estamos de férias, vamos ter com as catraias. Está bem? E ainda, vamos de férias a festejar a, minha cabeça a passagem do João Sousa para mais uma final de um torneio de ténis. É. Em Bastad, na Suécia, ganhou o Berlock argentino. Nós vamos embora e eu despeço-me e Joaquim Pereira também, se lhe apetecer. E voltamos só daqui a um mês, hein? Que boa notícia. Olha, descansem bem destes chatos que se vêm para aqui meter com vocês e que tenham umas férias muito, muito gozadas. Se gostam de praia, vão à praia. Se não gostam, não vão. Não vão. Façam ao vosso gosto, mas tirem proveito das vossas férias. Pelo menos das nossas, vocês estão aliviados. Muito boa tarde a todos e até agosto. Recuemos até 1979 para ouvir a parte 2 de Another Brick in the Wall dos Pink Floyd e voltamos no dia 24 de agosto para a quarta temporada de Conversas Aleatórias.